Brasília, 2018. Depois de seus 59 anos, nascem os primeiros siameses da capital do país. São gêmeas craniópagas, ligadas pelo crânio. Caso raro no mundo. E vão passar por cirurgia de separação. Chamados de gêmeos siameses, os gêmeos coligados são aqueles que nascem com um ou mais órgãos do corpo interligados. A má formação ou gemelaridade imperfeita, condição rara, ainda é um desafio para a ciência, mesmo com os avanços na neurologia da medicina moderna. Um conjunto de células forma o indivíduo, mas um erro do código genético intrínseco, o DNA, que se duplica integralmente ou parcialmente em embriões de gêmeos de um único óvulo e um espermatozoide, geram os gêmeos siameses. Por que isso acontece? Por que duas pessoas nascem grudadas?